segunda chance a vida tem pra te oferecer. A esperança se renova cada dia, cada amanhecer. A cada amanhecer. A segunda chance a vida tem pra te oferecer. A segunda chance a cada amanhecer. As luzes do Rei Sol anunciam um novo dia. Privado atrás das grades, saudade da periferia. Nunca foi fácil, a vida é desafio. Fiz minha oração, a fé me mantém vivo. Tique, tac, lá fora passa rápido. Cotidiano, violento, o fuso é anti-horário. Em meio a essa crise tento ser positivo. Injustiça social e o pobre oprimido. Se não morre de fome, morre de Covid. Governo genocida, o Brasil tá firme triste. Essa noite eu tive um pesadelo com um mano meu. Liguei várias vezes e o bad não me atendeu. Mas se Deus revelou é livramento. Tem que ser confiante a todo tempo. Procuramos mil motivos pelo fato ocorrido. Em seguida, mãe que clama piedade pro seu filho. Tomou um monte de tiro, UTI, estado crítico. Em questão de segundos se resume um destino. Quem dera fosse videogame a todo tempo nós ganhar. Máquina do tempo, perder e voltar. Veja a luz do fim do túnel, mais uma oportunidade. 7 anos sonhando com a tal liberdade. Faça por merecer, cultive o bem a todo instante, o sol já brilhou, a segunda chance. A segunda chance a vida tem pra te oferecer. A vida tem pra te oferecer. A esperança se renova cada dia, cada amanhecer. A cada amanhecer, a cada amanhecer. A segunda chance a vida tem pra te oferecer. A vida tem pra te oferecer. A segunda chance, a segunda chance a cada amanhecer. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, sou guiado por Deus, Ele é mais forte. Esperança e fé alimenta minha sorte. Vaso ruim de quebrar, agoniza e não morre. Se eu pudesse voltar, faria tudo diferente. Emoção sem razão, inconsequente. Mas agradeço a Deus, sou ciente. Que a segunda chance é um presente. Despertar lavando o rosto na água da pia. Energia positiva, entusiasmo, alegria. Luz pro meu caminho, viver em paz. Ser resiliente, não desisto jamais. Muitas vezes culpamos o destino, mas são escolhas e pedras no caminho. Final triste ou feliz, a vida por um triz. Um roteiro da vida real, ator e atriz. Já fui aprendiz, réu e juiz, vulgo afroxis, malandro raiz. Vivendo a vida com intensidade, sempre buscar a felicidade. Como um barco à deriva que avista o farol. Aproveitar o sol, jogar um futebol no dia lindo de domingo. Quero te ver sorrindo, te ver sorrindo. A segunda chance a vida tem pra te oferecer. A vida tem pra te oferecer. A esperança se renova cada dia, cada amanhecer. A cada amanhecer, a cada amanhecer. A segunda chance a vida tem pra te oferecer. A vida tem pra te oferecer. A segunda chance, a segunda chance a cada amanhecer. Dia de sol, a vida tem pra te oferecer. Quero te ver a pampa, cada dia, cada amanhecer. Amor e esperança, a segunda chance a vida tem pra te oferecer. A segunda chance a cada amanhecer. Um dia de sol, quero te ver a pampa. Num dia de sol, mais amor e esperança. Quero te ver, dia de sol, quero te ver. Mais amor, mais amor. Amor e esperança.